lhe faz coceguinhas como ele não há. Stephanie, já cheira a rosto e por uma causa cheira e cheira bem. Então vamos lá com Stephanie. Estou a viver no estrangeiro, tão longe do meu país, do cantinho que eu amo, nação que me faz feliz. À espera de ir para Portugal, visitar minha família, desfrutar com alegria, sem ninguém levar a mal. Já cheira às férias, ao mês de agosto, é o que eu quero, é o meu gosto. Vamos brindar nas noites de verão e sem parar, momentos tão bons. Já cheira às férias, noites de verão e sem parar, momentos tão bons. Estou a viver no

Boy, com Vítor Rodrigues, o meu terreco. Então vamos lá, o terreco, Aí a noite são um gatinho, no Natal como presente. O nome dele é Tareco, amado por toda a gente. O seu pelo é tão fofinho, que dá gosto a mal pensar. Um gatinho desta qualidade até parece de brincar. Um gatinho desta qualidade até parece de brincar. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, que ele é bonito e é tão fofinho. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, podes passar cá no meu gatinho. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, que ele é bonito e é tão fofinho. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, podes passar cá no meu gatinho. Aí ofereceu-me um gatinho, no Natal como presente. O nome dele é Tareco, amado por toda a gente. O seu pelo é tão fofinho, que dá gosto a mal pensar. Um gatinho desta qualidade até parece de brincar. Um gatinho desta qualidade até parece de brincar. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, que ele é bonito e é tão fofinho. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, podes passar cá no meu gatinho. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, que ele é bonito e é tão fofinho. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, podes passar cá no meu gatinho. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, que ele é bonito e é tão fofinho. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, podes passar cá no meu gatinho. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, que ele é bonito e é tão fofinho. Passa, passa, passa a mão no meu Tareco, podes passar cá no meu gatinho. E seguimos agora com João Marques, Tenho Saudades, e foi pedido da parte do meu grande amigo Cristóvão, para a família Abreu, Dias e Costa, e boa viagem a todos os auditórios e a todas as famílias. Cuidado na estrada, e temos tempo para lá chegar, não é? Então vamos lá matar aquelas saudades, vamos lá. Quando eu parti, deixei de te ter a meu lado. Não desisti, esquecer fez o passado. Hoje quero ser aquele que irá te fazer mais feliz. Pois vou-te dizer que jamais irei ficar longe de ti. Tenho saudades de viver a vida contigo, de sentir aquele carinho, voltar a chamar-te querida. Tenho saudades de ser o teu porto de abrigo, de ser o teu melhor amigo, pois tu és a minha vida. Eu vou mudar e voltar a ser o que eu era contigo. Vou perdoar e voltar a ser teu amigo. Hoje quero ser aquele que irá te fazer mais feliz. Pois

estou a estar a falar nesta rádio, na Arconciel. É a rádio melhor que eu acho. Eu e o meu Agostinho, ouviram? Eu e às vezes o meu Agostinho, eu até me pego com ele por causa da rádio. É a rádio que eu gosto mais. Ouvistes? Agora é o seguinte, a dona Carolina quer desejar a todos os ouvintes que tenham umas boas férias, que andem devagarinho com os carros e que não se ponham a mandar mensagens. Sempre à frente, olhai sempre à frente, nem vos pondes a fazer essas brincadeiras com os telemóveis lá, os diretos, ou como é que se chama. Vocês ouviram ou não? Ai, Jesus, umas boas férias. Então, tiver direto, indireto, doce, dona Carolina, não é? E acompanhamos sempre com a minha música. Outro estilo, mas sempre a boa música. Micaela, do Mix de Micaela. A lua vai-te deitar, oh ai, no quarto do meu amado. A lua vai-te deitar, oh ai, no quarto do meu amado. Dá-lhe beijinhos para mim, oh ai, se ele estiver acordado. Dá-lhe beijinhos para mim, oh ai, se ele estiver acordado. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Ai, ai, ai, quem é que nos acode? Ai, ai, ai, quem nos há de acudir? Já não podemos dormir. Ai, ai, ai, as pulgas são tantas, as pulgas já não podemos dormir. Ai, malditas pulguinhas, sou como as más línguas das nossas vizinhas, a rugar em pradas sempre às janelinhas. Malditas pulguinhas, ai, malditas pulguinhas, sou como os rapazes de fraldas mansinhas, a arrastar a asa às rapariguinhas. Malditas pulguinhas. Ai, ai, ai, quem é que nos acode? Ai, ai, ai, quem nos há de acudir? Ai, ai, ai, quem é que nos acode? Ai, ai, ai, quem nos há de acudir? Ai, ai, ai, as pulgas são tantas, as pulgas já não podemos dormir. Ai, ai, ai, as pulgas são tantas, as pulgas já não podemos dormir. Malditas pulguinhas, só como os sapatos cheios de pedrinhas, que nos fazem andar a suar estampinhas. Malditas pulguinhas, ai, malditas pulguinhas, só como as amigas cheias de entrelinhas, a meter o bico nas nossas virinhas. Malditas pulguinhas, ai, malditas pulgas, não são cá das minhas. Ai, ai, ai, quem é que nos acode? Ai, ai, ai, quem nos há de acudir? Ai, ai, ai, quem é que nos acode? Ai, ai, ai, quem nos há de acudir? Ai, ai, ai, as pulgas são tantas, as pulgas já não podemos dormir. Ai, ai, ai, as pulgas são tantas, as pulgas já não podemos dormir. Troco uma de maribenta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço estar pior. Troco uma de maribenta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço estar pior. Tenho dentro do meu peito, chegadinho ao coração, duas palavras que dizem amar sem deixar-te não. Duas palavras que dizem amar sem deixar-te não. Oh, comadre Maribenta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faça estar pior. Oh, comadre Maribenta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faça estar pior. Cabelo, são loiras e perfumadas. As ondas do teu cabelo toques e danças. Agora com o último trabalho dos quatro manos. Ele é feio, mas ela gosta. Ela gosta, já sei porque que ela se enrosca. Eu conheço um casal, vá-se lá isso a entender. Ela é jeitosa, dele não sei que dizer. Mas há dias no café ela disse com despacho que ele era feio da cinta para cima, mas bonito da cinta para baixo. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Já sei porque que ela se enrosca. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Já sei porque que ela se enrosca.

é fenomenal. E todo homem sonha ter esta mulher, mas vou lutar por ela, pois eu quero ter seu sabor. Ai, eu quero fazer amor. Minha deusa estrela do mar, como eu quero te conquistar. Chega com seu vestido, cabelo lindo, mexe comigo. Ela é perfeita, é uma boneca, a mulher certa que eu quero ter. Ela é XXXPTO. É uma boneca, a mulher certa que eu quero ter. Ela é XXXPTO. XXXPTO. Agora com Márcio Pereira, és minha granadina. Quando estou contigo, nosso mundo para. Fico tão perdido com teu olhar. Quando eu me entrego à nossa paixão, o meu coração bate sem parar. Mas basta um gesto teu, eu vou para ti. Só quero estar contigo e te beijar. Levas-me ao paraíso, é puro prazer. Eu não penso em mais nada, vou me entregar. És minha adrenalina, teu corpo me fascina. Tu levas-me à loucura com o teu balançar. És minha adrenalina, teu olhar me domina. Tu levas-me à loucura e fico a delirar. És minha adrenalina. Estou contigo, perco a razão. Fico tão perdido, é pura emoção. Quando tu me chamas, eu vou me render. Teu corpo no meu faz-me renascer. Mas basta um gesto teu, eu vou para ti. Só quero estar contigo e te beijar. Levas-me ao paraíso, é puro prazer. Eu não penso em mais nada, vou me entregar. És minha adrenalina, teu corpo me fascina. Tu eras minha loucura, com o teu balançar. És minha adrenalina, teu olhar me domina. Tu eras minha loucura, eu fico a delirar. És minha adrenalina, oh, oh, oh, oh. vamos lá, com Manu Xangai, é nosso destino. vamos lá, vamos lá, vamos lá, que os reis da Europa, e somos os reis da Europa na bola, não somos? Ganhamos a Liga da Europa e ganhamos a Liga das Nações, então só podemos ser os reis da Europa. É Portugal, é Portugal. Então, nesta ocasião, temos uma mensagem para os amadores de futebol, não é? L'Union Portugaise de Football d'Orléans recrute des jeunes de 5 à 18 ans pour renforcer ses équipes. Si vous êtes intéressé, merci de contacter rapidement M. David Moreira, 06 58 11 69 26. Eu que estava a dizer em francês, a União Portuguesa de Orléans estão à procura de jovens de 5 a 18 anos para reforçar as equipas. Se vocês estão interessados, ligam para David Moreira, 06 58 11 69 26. Do mar pro mundo, somos senhores. Agora vamos mostrar a todo o povo do mundo inteiro como sabemos jogar. Portugal é o primeiro. É Portugal, é Portugal que nós temos nos corações. Vamos lutar, vamos ganhar e até vamos ser. Are you ready? Let's go. Yeah.

Foi um prazer estar com você nesta grande, grande festa portuguesa. Você foi top, top, top, maravilhoso, espetacular. Até breve, um abraço, tchau. Miquel Ferreira que esteve connosco para a festa de Santos Populares. E vamos não ouvir Fedon-se la vida de Miquel Ferreira. Fedon-se la vida, la vida, la vida, la vida. Je vois le... com ânsia, saudades. Ma mafia c'est la mifère et maman on tablier. Frère on a tous en nous un petit bled, un coin perdu ensoleillé. Ouais ouais. L'odeur des chants de notre enfance qui nous enflamme et qui nous fait vibrer. Ouais, c'est... Ma champagne est envenime. Mon pays c'est une dinguerie. Des plages à l'infini, du soleil de mes amis. Respecte les canailles, je te l'ai déjà fini. Malheureux, loin de chez eux, à ceux qu'on oublie, à ceux qui n'ont jamais craché sur leur pays d'accueil, qui voulaient retourner là-bas mais pas dans un cercueil. Né ici, le cœur là-bas me valide pas, la rue l'a déjà fait. Ouais ouais, t'inquiète pas, je suis fidèle à mes racines et j'y retournerai. Ouais, c'est... Ma champagne est envenime. Mon pays c'est une dinguerie. Des plages à l'infini, du soleil de vrais amis. Respecte les canailles, je te l'ai déjà fini. Vocês nem sabem a alegria que eu tenho a estar a falar nesta rádio, na Arconciel. É a rádio melhor que eu acho, eu e o meu gostinho, ouviram? Eu e às vezes o meu gostinho, eu até me pego com ele por causa da rádio. É a rádio que eu gosto mais, ouvistes? Agora é o seguinte, a dona Carolina quer desejar a todos os ouvintes tenham umas boas férias, que andem devagarinho com os carros e que não se ponham a mandar mensagens. Sempre à frente, olhai sempre à frente. Nem vos pondes a fazer essas brincadeiras com os telemóveis lá, os diretos, ou como é que se chama. Vocês ouviram ou não? Ai, Jesus, umas boas férias. Então era a nossa dona Carolina para desejar boas férias a todos. E eu, com esta música dos Toques e Dança, vou-me despedir de vocês. Adeus, bye bye, tchau, goodbye. E assim se acaba estas 2 horas de missões. Foi um enorme prazer estar com vocês, como sempre. É com amor que vos digo, obrigado a ter sempre leves de lugar comigo. Então Portugal em Festa era só hoje que a emissão que dá em português. Não haverá mais emissões portuguesas hoje. Todos vós, estão todos de férias, foram todos de férias, eu que fiquei eu. Mas tudo bem, tenho tempo. Então bom fim de semana. Tudo vai, quem vai para a nossa terra natal, cuidado na estrada, boa viagem, boas férias. Aos outros, bom fim de semana, vamos encontro quarta-feira, será a última quarta-feira. Eu também depois tenho que ir viajar e estar com meus pais, com meus amigos, que é a nossa terra natal, não é? Isto à vez. Pequena lembrança para os doentes, força, coragem! Com o amor que vos digo, obrigado a ter sempre leves de lugar comigo. E vamos deixar então na companhia da RTP Internacional. Então, adeus, bye bye, como diz o Toques e Danças, e até quarta-feira, sem falta! Lá estaremos nós mais uma vez. Deixa-nos muito mais feliz. Mas tudo bem, tenho tempo. Tudo bem, muito obrigado, minha gente. Vou querer ser vosso também. Adeus, bye bye, tchau, goodbye. Adeus, bye bye, tchau, goodbye. Todos que foram para Portugal e aos outros quarta-feira sem falta partidas no bordo. Tchau, tchau. Bye, bye.